para mim, gente. Pode começar. Bom, Polis, depois de 9 meses parado na Casa Legislativa, o plano, enfim, foi aprovado. Quais foram os pontos mais polêmicos que fizeram tramitar e, enfim, levar mais debates nesse projeto durante essa tramitação na Câmara? Vamos aqui buscar a compreensão do que é o debate de um projeto que reconstitui a cidade. Então, o plano diretor é quase a reconstituição da cidade a partir das leis. Então, ele teve um tempo da sua elaboração, praticamente um ano o Executivo levou na sua elaboração e a Câmara levou 9 meses. Se o Legislativo levasse o mesmo tempo do Executivo, a gente não teria o projeto aprovado até agora, estaríamos ainda no debate da sua aprovação. Acho que tem dois fatores importantes de entender a aprovação do plano e o tempo. Primeiro, que ele é um tempo da maturidade da sociedade. Um plano como esse, que reordena o espaço urbano, reordena as relações de quem tem direito à cidade hoje, quem vai ter direito à cidade no futuro, tem que envolver de fato o cidadão. E a participação do cidadão numa cidade com 11 milhões e meio de habitantes não é simples. O que a gente sempre disse do plano diretor é que o plano diretor não podia surpreender o cidadão. Ele tinha que ter participado tão ativamente do debate que o resultado do debate era a fonte do seu desejo. Talvez por isso o tempo de 9 meses foi um tempo adequado da sociedade entender o que estava sendo debatido, o que esse plano diretor traz de inovação. E ele traz inovações. A gente aprovou em 2010 uma lei importante na cidade de São Paulo, que trata da função social da propriedade. Portanto, impõe sérias punições ao retentor especulativo de áreas e de terra na cidade, que faz com que o preço da terra na cidade impeça o acesso da população de menor renda. Um dos debates muito importantes que o plano fez foi absorver essa lei, que é das leis mais importantes da reforma urbana, no texto do plano. Então, este foi um tema muito importante debatido. O segundo tema, que foi debatido com muita responsabilidade, é como a cidade de São Paulo deve se apresentar como uma cidade mista, uma cidade que você tem atividade econômica e moradia cada vez mais próxima. Esses foram os dois debates que revelam que cidade queremos. Uma cidade que não permite a retenção de áreas, porque isso faz com que a população de menor renda tenha menos oportunidade, e outra, como eu aproximo o trabalho da Casa do Cidadão para a gente romper esse problema seríssimo que a gente tem hoje, que é o deslocamento e a mobilidade na cidade, que faz com que a qualidade de vida caia muito. Esses pontos, no caso, seriam os mais importantes, mais relevantes, talvez? Esses são aqueles que nos remontam direito à cidade. Todos têm que ter direito a uma moradia digna. E, infelizmente, na cidade de São Paulo, quase 2 milhões de famílias ainda não têm. Então, para isso, você tem que enfrentar um debate com muita responsabilidade do acúmulo de riqueza. Quem acumulou riqueza na cidade, portanto, é detentora da maior parte do solo urbano e aquele que nada tem. Esse equilíbrio é só o Estado que pode ingerir, é só o Estado que pode dizer para a cidade, dizer para o cidadão, como eu atuo tecnicamente e politicamente para fazer com que áreas que estão dotadas de infraestrutura tenham mais moradores. E áreas que você não tem nenhuma infraestrutura, você não leve a população para lá. Qual foi a lógica da cidade de São Paulo nos últimos 50 anos? A população de menor renda era expulsa das regiões centrais, dotadas de infraestrutura, para mais longínqua periferia, onde você nada tinha. Aliás, a população de baixa renda chegou nessa periferia de São Paulo sem essas regiões terem nada. Não tinha água, não tinha esgoto, não tinha luz. Portanto, não tinha escola e não tinha saúde. Essa lógica de cidade que não dá direito a estes moradores tem que ser invertida. De que forma? Trazendo essa população de volta às regiões centrais, mais dotadas de infraestrutura. A gente tem um esvaziamento do centro, que agora a gente tem que recompor. A região central perdeu moradores nos últimos 50 anos, só foi perdendo moradores, e a periferia foi ficando fortemente adensada. A periferia não tem a infraestrutura necessária e nem o emprego necessário para que os deslocamentos sejam pequenos. A cidade vai ficando assim cara e pouco eficiente. Então, entender que o plano diretor atua nessa lógica da cidade, que economia nos próximos 15 anos vai suportar os investimentos que temos que fazer em corredores de ônibus, em novos hospitais, em novas escolas, é tese do plano. Então, não é simples discutir essa reconstituição da cidade e ainda trazer o cidadão para importar nisso. A opinião do cidadão tinha que importar no resultado do voto dos vereadores. Então, esse tempo e essa importância que a lei, essa lei tem para a cidade, que nos levam a esse quase ano e meio, ano e alguns meses, que a Câmara e o Executivo ficaram debatendo. No caso, esses pontos foram essenciais, mas e quais pontos geraram mais discussões? No caso, geraram mais polêmicas, talvez falta de consenso entre todos os partidos na Câmara? Quais foram esses pontos que prenderam ali, que talvez geraram mais tempo? A gente tem alguns temas que são fundamentais no conflito do cidadão. Então, vamos abordar um dos temas que sempre foi muito conflituoso. A cidade não gosta, ou anuncia que não gosta da verticalização. Mas que cidade anuncia que não gosta da verticalização? A cidade que já tem estrutura. Então, os bairros mais centrais, onde a população de maior renda se concentra, não quer ver a verticalização. Acha que o que já está verticalizado é o limite. Porque enxerga que para cada prédio, o volume de carros que ali se acomoda é muito grande para as ruas que servem aquele tal bairro. Mas quando você chega à periferia, é inverso essa lógica. A população da periferia quer a verticalização, sonha com uma nova infraestrutura levada pelo setor privado e também levada pelo setor público. Você tem que combinar esses dois desejos. A periferia que quer um processo de desenvolvimento, quer a verticalização, quer novas oportunidades, e uma região que já se consolidou, que não quer mais ele. Só que a lei é uma só. E, portanto, você tem que acomodar uma sociedade que já chegou a uma qualidade de vida e não quer perdê-la, e tem razão de não querer perder, e uma sociedade que a maior parte de São Paulo, 80% da população, que ainda não tem a qualidade de vida que as regiões mais centrais, que os bairros mais estruturados têm. Esse debate, ele é bastante tenso, de onde se permitirá a verticalização e, portanto, o adensamento, mais pessoas vão morar, e onde você não vai permitir. Esse foi um tema bastante debatido. O outro tema bastante debatido e que tinha muita importância era como nós recepcionaríamos de novo na legislação as áreas rurais. O debate do começo dos anos 2000 acabou com as zonas rurais de São Paulo e, portanto, imprimiu na cidade uma nova ordem em que praticamente os produtores rurais foram expulsos da cidade. Esse debate aconteceu, a produção orgânica na zona sul de São Paulo e na zona norte de São Paulo passou a ter uma certa importância nesse período e se resgatou as zonas rurais. Esse também foi um debate tenso, porque parte dos moradores da zona sul e da zona norte não enxergam fator econômico para desenvolvimento agricultura orgânica e sonham com a diminuição das restrições para a implantação de indústrias, para a implantação de um outro modelo de desenvolvimento que não é um modelo de desenvolvimento atrelado à consciência ambiental. Então, esse conflito aconteceu, de teremos os extremos da cidade com indústria ou teremos os extremos da cidade com a recepção, a volta das áreas rurais e você tendo um estímulo à agricultura familiar, orgânica dessas regiões. E um outro ponto que parece fundamental entender, porque ele acontece e é o único que acontece com mudança de zoneamento, o plano diretor não altera zoneamento, mas ele impõe novas regras de ocupação da cidade, é a lei de uso e ocupação do solo que faz isso. Ele trabalhou com dois temas fundamentais. Um, trazer a população para morar e ter atividade econômica próximo dos eixos de transporte público coletivo. É ali que você vai adensar, é ali que você deu o coeficiente de aproveitamento mais alto da cidade, que é o coeficiente de aproveitamento 4. Então, o eixo de transporte público coletivo do metrô, do trem e dos corredores de ônibus foram batizados de eixo de transformação. E nele que você quer colocar mais gente morando e mais atividade econômica. E do outro lado, você foi escolhendo porções do território, chamadas zonas especiais de interesse social, onde você vai produzir habitação de interesse social para as famílias que ganham de 0 a 3 salários mínimos e de 3 a 6 salários mínimos, as duas faixas com forte subsídio do Minha Casa Minha Vida. Então, esses foram aqueles temas que, se não revelaram uma cidade mais equilibrada, não se teria a importância de nem aprovar o plano. Então, onde você promove desenvolvimento econômico e onde você promove justiça social. São esses dois temas que você tem que trabalhar para você ter direito a uma cidade justa. Esse aspecto da zona de interesse social, ela ficaria, ela, eu gostaria de um esclarecimento maior nesse sentido, com relação ao, ela ficaria nessas regiões chamadas de miolos, ou seja, ainda um pouco distante dos corredores de ônibus, metrôs? As zonas especiais de interesse social se espalham pela cidade inteira. As zonas especiais de interesses sociais 1, as ZEIS 1, elas só materializam as ocupações favelizadas e precárias que a cidade tem. Então, é reconhecer onde a população mora mal, você define como ZEIS, para quê? Para você fazer a reurbanização desses espaços. Você tem mais 4 modalidades. Uma onde você já tem estrutura, então são zonas especiais onde a infraestrutura é completa e, portanto, você tem a terra mais cara e quando você impõe uma ZEIS ali é para você fazer mix social em bairros que você tem uma população de maior renda. E as outras é onde você encontra a área que pode ainda não estar completamente dotada de infraestrutura, mas a terra, o valor da terra é compatível com a habitação de interesse social. Lembrando que para produzir casa, para produzir habitação em São Paulo, você tem que estudar muito o valor da terra, porque muitas vezes os financiamentos que acontecem na cidade não dão conta quase de comprar a terra, portanto você não consegue entregar uma unidade pronta, porque o preço da terra, que é altíssimo, é quase proibitivo para você entregar uma unidade habitacional para a população de baixa renda. Então, quando falava no começo da função social da propriedade, é que esse regulador de oferta de terra na cidade que faz com que o preço da terra caia. Então, eu fui autor da lei da função social da propriedade que impõe uma regra: se o proprietário de ZEIS não põe essa área à disposição da sociedade, o que você faz? Você dobra o IPTU a cada ano. E por que você dobra o IPTU a cada ano? Para forçar uma oferta maior de áreas para construção e provisão habitacional, para reduzir o preço da terra. Reduzindo o preço da terra, os financiamentos como Programa Minha Casa Minha Vida, Programa Casa Paulistana e o recém-programa aprovado pelo prefeito Haddad, que põe R$20 mil como também subsídio para essa habitação. Hoje, na cidade de São Paulo, você tem quase 100, 110 mil reais para cada unidade. Esse valor ainda não encaixa no valor da terra. A gente vai ter que trabalhar muito para fazer com que o valor da terra seja compatível com os modelos de financiamento, ou convencer a presidente Dilma que ela tem que ter, para regiões como São Paulo, regiões metropolitanas em que a terra é muito cara, um programa de financiamento que o subsídio é maior do que de outras regiões, mas bem maior, para você conseguir encaixar o valor da terra nessa composição de preço das unidades. Alguns aspectos tem que se verificar quando isso for realmente na prática, as consequências, né? A chamada outorga onerosa, né? Que foi um dos temas, um dos debates desse plano diretor, ela pode gerar esse repasse de dinheiro pelo fato de do maior custo para as construtoras, essas construtoras poderão repassar esse valor para o consumidor, no caso? Mas não tenha dúvida. Eu não conheço nenhum empresário que vai absorver custos sem repassar para a sociedade. Os imóveis em São Paulo ficarão mais caros. Todos sabemos disso. O prefeito sabia disso quando fez o debate com a Câmara, o relator sabia disso. O problema não é o imóvel ficar mais caro. É, ao impor regras que tornam a cidade mais valorizada, e quando você fala que a cidade é mais valorizada, o resultado para quem quer comprar algo que tem maior valor é ser mais caro para ele. É como que eu compenso esta maior valorização com redução de custos. Uma redução de custo que o município pode impor é a redução do custo do tempo, né? A cidade de São Paulo tem um tempo de aprovação de empreendimentos que faz com que os empreendimentos fiquem mais caros por conta do tempo de aprovação. Se a cidade trabalhar muito com a redução destes tempos, ela pode ter uma redução no valor das unidades. Mas tem uma outra, que é ampliar oferta. Na realidade, quando você tem uma forte oferta, Você também tem um mercado operando concorrencialmente, jogando o preço para baixo. Mas para isso você tem que ter competência, e aí é uma competência pública, de estímulo ao setor privado de empreender na cidade. Então estamos trabalhando com dois temas. Eu preciso ser competente para aprovar os empreendimentos e tenho que ser competente para convencer o mercado da construção que deve investir mais em São Paulo. Se a gente tiver uma forte oferta, porque a cidade de São Paulo tem demanda para isso, você pode ter uma retração no preço. Por outro lado, você tem, como eu falei, a função social da propriedade que vai estabelecer uma certa modulação nessa questão do preço da terra, em especial para a população de baixa renda. Porque quando a gente está falando nos imóveis que o mercado opera e ficarão mais caros, não só por conta da outorga. A outorga torna o imóvel mais caro, porque ela se aproximou do valor do mercado. Ela tinha uma compatibilidade anterior ao IPTU, que nem sempre estava relacionado com o valor do mercado. Nisso, o plano inovou, porque para você fazer com que a cidade tenha algum planejamento estável, você não pode ter altos e baixos nessa outorga onerosa. Então, sempre que a outorga onerosa, na avaliação que a Secretaria de Finanças fará do valor da outorga, ele superar de um ano para o outro PIB mais inflação, você vai precisar recorrer a uma aprovação legislativa. Para você dar o quê? Para você dar um certo equilíbrio nesta variação de valores. Mas você tem dois outros elementos que também vão forçar essa valorização, que para o consumidor final vai ser um preço mais alto. Um é o efeito garagem. O efeito garagem, no primeiro momento, vai produzir uma elevação no preço, porque as pessoas vão continuar desejando a garagem porque ainda vivem numa carro-dependência. A gente não consegue só na lei desassociar uma cidade que vive em função do carro. Eu não uso mais carro, mas a cidade usa carro. Então, as opções individuais ainda estão muito distantes de você dizer o seguinte: não, todos estão aptos a comprar o seu apartamento sem garagem ou comprar o seu imóvel com uma garagem só. Não, as pessoas muitas vezes não olham se tem 3 dormitórios, mas olham se tem 3 vagas na garagem. Então a gente tem um problema ainda muito sério. Como as vagas passaram a ser, e aí corretamente, esse é um debate que a gente vem fazendo nos últimos 5 anos, você pode agora fazer um empreendimento sem garagem. Antes você tinha um mínimo de garagem a ser feito, hoje você tem teto de garagem, então mudou o conceito. Então a gente está começando a abandonar a carro dependência. Mas você passou a ter custo na segunda vaga, a partir da segunda vaga de garagem você tem que pagar para tê-la. Ou então reduzir o tamanho da unidade que você está produzindo. Isso fará com que os imóveis também fiquem mais caros. E tem um terceiro elemento que pode deixar os imóveis mais caros, se a decisão do mercado for continuar fazendo grandes empreendimentos. Todos os empreendimentos com mais de 20 mil metros terão a cota de solidariedade, que é muito importante para a justiça social da cidade, mas também impõe um novo valor, porque ela é um fator econômico. Você vai pagar um pouco mais se você fizer um grande empreendimento. Pagar para quê? Pagar para a população de menor renda. É você, quando faz um grande empreendimento, deixa uma parte deste grande empreendimento para a população de menor renda. Esse conjunto de valorização da cidade gera uma alta no preço, que é absorvida pelo setor público de uma maneira muito importante, porque é absorvida como receita para o Fundurb. Então, quando eu valorizo a cidade, parte dela é captada pelo setor público em forma de outorga onerosa ou em forma de outros benefícios que vão direto para um fundo. Isso é recurso financeiro, que tem que ser investido na periferia. Então, a lógica é, eu produzo receita quando eu faço com que a atividade econômica da construção civil tenha importância na cidade e tem arrecado recursos nessa área em que a infraestrutura já está instalada e, portanto, nas áreas mais nobres de São Paulo, para investir na periferia. Existiu uma certa também inversão de conceitos de valorização imobiliária com esse plano diretor, que foi a questão de, nas áreas próximas aos transportes públicos, poder construir até 4 vezes mais o tamanho, e nos biomas, aqueles locais mais distantes, apenas 2,5 vezes mais, né? Isso também vai, consequentemente, vai gerar uma desvalorização do valor do custo do imóvel perto dos transportes públicos, uma vez que pode se construir 4 vezes mais. Enquanto que o outro, porque se construir mais que 2,5, teria que pagar mais. É inverso a lógica. Isso que é... Né? Então, isso é importante a gente entender. Quanto mais você pode construir, mais é valorizado o imóvel. Não é o inverso disso. Porque se construir 4 vezes a mais, caso, teria que pagar mais por isso, não é? Sim, mas vamos entender como funciona a lógica do preço na cidade. A cidade, ela tem restrições de construção. Por quê? Porque muito da cidade já está construída. Então, quando você tem uma autorização para construir 4 vezes o seu lote, esse seu lote é o lote mais valorizado. O lote que mais pode construir é aquele que é o mais valorizado, mesmo você tendo que pagar outorga onerosa. Por quê? É ali que a cidade vai ser realizada. Então, não é porque ali pode construir mais e paga outorga que é menos valorizado. Não. Todo lugar da cidade onde você mais pode construir é mais valorizado porque ali você pode realizar a cidade. Então, toda área em que você pode mais construir, e esses são os corredores de ônibus, o entorno, né, os 150 metros para cada lado dos corredores de ônibus, o entorno das estações, serão as áreas mais valorizadas e as áreas mais caras. Os miolos tendem a ser menos valorizados porque você pode construir menos. Então, a lógica da cidade não é onde é mais caro porque pode se construir mais, é menos valorizado. Não, é onde se pode construir mais, que é mais valorizado e, portanto, mais caro. E é ali que eu capto mais recursos para o Fundurbe. E, portanto, é onde eu tenho o maior ingresso de recursos para investir na periferia. Então, essa é um pouco a lógica que o plano apresenta. A questão dos prédios multiusos também é uma inovação, né? Então, prédios que poderão ser escritórios, moradia e oferecer serviços, eles também estão nesse plano. Os prédios multiusos não são uma inovação, eles já existem desde a década de 40 e 50, tanto é que o Conjunto Nacional nasce nessa lógica, o Copan nasce nessa lógica, então não é novo, é que a cidade foi abandonando isso, porque foi se isolando, foi aceitando uma recomendação, infelizmente dada pelo plano anterior a esse, e que foi feito pelos mesmos que fizeram esse, portanto erraram no outro plano, porque aqui a gente tem que lembrar as coisas nos tempos que acontecem. O plano que está em vigor, já que o plano que foi aprovado deve entrar em vigor nos próximos dias, foi aprovado pelo mesmo grupo político que aprovou esse. O mesmo relator, inclusive, o competentíssimo professor Nabil Bonduque. Mas é o mesmo quadro político. E se a orientação da cidade estava errada nos últimos 10, 12 anos, ela foi dada pelos mesmos que estão aprovando agora. E é verdade, infelizmente, o plano aprovado em 2002 e completado em 2004 deu uma orientação para o isolamento da cidade. Nasceram prédios gigantescos dentro do lote, isolados da rua. Fez a cidade se curvar a um modelo que ninguém quer. Mas ele foi escrito pelos mesmos que estão aí, pelos mesmos que conduziram esse processo. Portanto, foi dada uma segunda oportunidade para aqueles que erraram em 2002 acertar agora. Talvez o debate com a sociedade fez com que os tecnocratas que escrevem planos para cidades estivessem mais à disposição de entender essa lógica em que o cidadão participa decidindo. Então, a gente vai para um modelo que não é só de multiuso, é dele estar de frente à rua. Porque os prédios multiuso já existem, só que eles estão isolados no meio do lote e cercados por uma segurança e uma vigilância que quase te pede para descer do carro, descer da bicicleta quando você vai entrar nesses grandes empreendimentos multiuso. O que tem agora é fazer isso sem muro. A inovação do plano é ter prédios multiuso, mas que não são condomínios fechados, são de frente à rua. Porque o modelo implantado a partir de 2002 foi de ter grandes prédios multiuso, eles se proliferam na cidade inteira hoje, mas eles isolam, estão isolados da cidade. Então, quando você começa a enxergar o que foi construído nesse período, foram construídos empreendimentos multiuso, mas eles estão isolados da cidade. O que está se tentando agora é trazer vida da cidade daquilo que se constrói. Então, se eu vou construir um novo modelo, este novo modelo é de compartilhar tudo que se constrói para dentro do lote com aquilo que está fora do lote, fazendo com que o cidadão tenha uma relação entre o que é público e o que é privado com fruição. Então, mesmo estando na rua, eu sinto que o prédio que me oferece uma fachada ativa tem fruição. Portanto, eu sinto que sou convidado a entrar naquele estabelecimento comercial ou naquele prédio, que ao invés de se isolar com muros, se relaciona com a cidade e com a rua a partir da fachada ativa. Então, a mudança não é ter prédios multiuso, é oferecer para a cidade isso que é multiuso sem isolar. E o que a gente fez em 2002, infelizmente, foi isolar. Na primeira votação na Câmara, teve uma grande pressão política, de movimentos sociais, inclusive, E o PSD, inclusive, tentava obstrução da votação no primeiro momento. Qual era o posicionamento do partido em relação ao projeto inicial, né, sem as emendas que entraram posteriormente? Projeto inicial, primeiro que ele acabava com a indústria em São Paulo, ele aniquilava as zonas predominantemente industriais, imaginando que a cidade de São Paulo tem alguma capacidade de sucesso abandonando a sua atividade econômica. Então, a primeira questão é que tinha, na nossa opinião, tanto é que o governo recuou nisso, voltou a ter as zonas predominantemente industriais. Até porque você não discute a cidade só dizendo para um setor: quero construir casa porque resolvo o problema da cidade construindo casa. Porque se você não oferecer emprego para esse que casa quer ter, você não resolveu o problema da dinâmica do funcionamento da cidade. Então, tinham erros flagrantes no projeto, que foram corrigidos. O PSD não fez obstrução. O PSD fez um debate com a cidade, fez um debate com o governo. A maior prova disso é que quem deu a maioria de votos para se votar este plano foi o PSD. Mas o PSD tinha uma lógica para a cidade, tinha uma lógica construída e foi ao debate. O PSD foi autor do projeto da função social da propriedade, da regularização fundiária de interesse social, do retrofit social, do reaproveitamento, da reutilização dos prédios verticais da região central para a utilização social. Então, nós tínhamos uma bagagem para o debate. E precisávamos colocar essa bagagem à disposição da sociedade, para a sociedade nos anunciar o que queria. Portanto, quando debatemos que a cidade precisava ter no plano diretor regras para os planos de bairro, precisava ter claro no plano diretor que a outorga onerosa teria um freio naquilo que a vontade de arrecadação deste prefeito ou de qualquer prefeito que vier, era porque a gente sabia do que se tratava o plano e a gente não instrumentalizava grupos isolados para reagir contra o debate. Vamos entender? Num certo momento ficou parecendo que alguém era contra alguma coisa, mas não contra o plano. Então, era contra o quê? Essa ficou a grande. Era contra uma decisão não madura. E aí você impõe uma regra de violência contra aquele que quer o debate? A gente ficou absolutamente frustrado na primeira votação. Por quê? Porque foi exclusivamente a pressão e violência que imperou na votação e não o debate da melhor cidade. Então, põe fogo, quebra, faz baderna. Para quê? Para ter a melhor lei? Quem vai ter a melhor lei a partir da violência? Então, para a gente estava errado. E continuamos dizendo que estava errado. Tanto é que, na segunda fase, ele consegue, no debate, alçar um ambiente muito mais tranquilo e melhor para a cidade. Portanto, precisamos de debate para construir leis, não de violência e agressão. No caso, foram, desde esse período na Câmara, foram 27 propostas de emenda. Elas, de fato, alteraram o teor do projeto? Então, o senhor considera isso ou não? Você não tinha zonas predominantemente industriais mais na cidade. Se isso volta, a lógica é que alterou. Se você não tinha freio nenhum na vontade arrecadadora do município, que podia alterar por uma simples regra de terceiro escalão de Secretaria de Finanças a outorga onerosa, é óbvio que alterou. Mas vamos avançar, enxergar. O plano tinha lá três, e passou até quatro grandes setores de operações urbanas, com nenhuma regra de realização delas. Nenhuma. Nenhuma. Quem foi criar a regra para isso, dando um ano mais 6 meses para cada uma das operações urbanas ser oferecida para o debate da sociedade, foi o PSD. Então, as grandes mudanças, vamos além disso. O PSD apresentou desde o primeiro momento que as ruas locais nos bairros mistos tinham que ter um grau de atividade mais intenso, um grau de atividade econômica mais intenso. Isso acabou entrando no plano e foi tese trazida pelo PSD. Então, as grandes transformações que o plano teve aconteceram porque a gente foi resistente a um ataque violento de quem não sabia o que estava sendo discutido. Porque quem nos atacou mal sabia o que estava acontecendo no debate do plano e resolveu uma agressão absolutamente infundada, que no final teve que reconhecer que precisou ainda de projetos apresentados pelo nosso mandato para corrigir erros produzidos pela cidade, como o erro da Copa do Povo, que é uma das ocupações que vai ter oportunidade de construção de habitação de interesse social, sem você dar ao empreendedor, dar ao proprietário uma mudança de zoneamento, que só valorizaria a terra dele e não a unidade habitacional do futuro morador. Agora, o plano diretor está nas mãos do executivo, né? Como que o senhor avalia essa saída da teoria para a sanção, para a prática? Como que o senhor avalia? É um caminho fácil? Da forma como está aprovado hoje na Câmara, ele é possível, ele é viável sem nenhuma, enfim, contestação ou sem nenhuma modificação? Existem ainda brechas para serem melhoradas? Como o senhor avalia essa questão da teoria para a prática? Plano diretor, ele não se esgota em si, ele tem complementos que precisam ser realizados tanto pelo Executivo como aprovados pela Câmara. A lei de uso e ocupação do solo é um deles. Você resolveu o problema dos corredores, né, dos eixos de estruturação da cidade, de transformação da cidade, e você conseguiu reconhecer áreas que serão utilizadas para empreendimentos habitacionais de direito social, você conseguiu também áreas de reserva para parques. Então, você avançou na macro-organização da cidade. Mas a organização dos bairros, onde as pessoas vivem, ainda será debatida na lei de uso e ocupação do solo e nos planos de bairro. Isso ainda não foi feito, então tem muita coisa ainda a ser feita. A gente tem uma atualização absolutamente necessária, que é do COI, do Código de Obras e Edificação, de Edificações da Cidade. É absolutamente necessário para também desburocratizar as regras edilícias, as regras de construção da cidade. Mas o plano já faz uma forte orientação, que é concentrar a população nos grandes eixos de circulação. Então, isso já está dado. Ele também orienta a população para não continuar peregrinando a periferia. Então, vai anunciando que essa população tem que se aproximar mais do centro à medida que você retoma as áreas rurais. Então, tem muito a ser feito. Mas tem uma questão que é fundamental e que ela foi pouco debatida no plano. É que economia que a cidade vai ter nos próximos 15 anos que vai suportar essa transformação. Se a cidade tinha uma característica industrial muito forte nos anos 60, 70, 80, ela foi perdendo essa característica ao longo do tempo e foi assimilando um serviço cada vez mais forte, comércio e serviço cada vez mais forte. Mas não está claro ainda essa capacidade que o serviço e o comércio têm de suportar tanta inovação que a cidade precisa. A cidade, neste plano, tem quase 1 trilhão de reais de investimento, porque você tem novos corredores serão abertos, novas linhas de metrô, ampliação e qualificação do trem, você tem mais de 100 parques a serem instalados na cidade, então muitas escolas, hospitais, então você tem uma rede de oferta pública que tem que ser realizada na cidade, que impõe obrigações ao governo federal de investir aqui, obrigações do governo estadual de investir aqui e de obrigações do município resgatar a sua capacidade de financiamento. Isso já está dado? Não. Essa condição de você ter 10, 12, 15 bilhões de investimento ano não está posta. Portanto, o plano pode ser uma gigantesca frustração daqui 15 anos, quando a gente olha para trás e vê que menos de 10% de tudo aquilo que foi sonhado e escrito no plano aconteceu. Então, temos um problema seríssimo, que é como pagar o sonho que está escrito no plano. E isso rende as grandes frustrações e a grande dúvida do cidadão eleitor que olha para o vereador e para o prefeito que escreve um plano como esse e depois de 10, 15 anos diz para ele o seguinte: tudo bem, você falou que ia ter hospital, você falou que ia ter metrô, você falou que ia ter hoje, não tem nada do que você falou há 10 anos atrás. Como eu vou confiar daqui para frente em você? Como eu vou confiar daqui para frente no prefeito Haddad que sancionou uma lei ou nos vereadores que aprovaram uma lei que não foi executada? Então, há algo que é muito importante para entender, que é em que momento o pacto federativo que se consolida em São Paulo vai voltar a drenar recursos para cá, capaz de fazer essa transformação de uma cidade que vive numa convulsão social, em que as pessoas não têm mais renda para pagar o custo do seu aluguel, tem que decidir entre pagar o aluguel ou pagar um complemento de saúde, porque a rede pública não oferece para o cidadão a qualidade necessária para se ter uma mínima tranquilidade. Então, a gente vive num momento muito tenso de uma cidade que não tem capacidade de investir, que as pessoas continuam morando mal aqui, mas o emprego aqui está instalado de maneira pouco eficiente. Então, entender essa dinâmica da economia da cidade, o quanto o governo federal vai ter que ter responsabilidade em investir aqui, o quanto o governo do estado vai ter que ter responsabilidade em investir aqui, é o que vai se tirar do papel desse plano. No caso, um dos projetos da gestão Haddad para realmente conseguir recursos, tanto para a questão agora do plano diretor, mas também desde o início da sua gestão, gestão, quando já estava no plano de metas a construção dos 150 quilômetros de corredor de ônibus. É, uma das alternativas que o Haddad tentou buscar foi a questão do reajuste do IPTU, que traria mais recursos para a prefeitura investir talvez nessas questões. É, quando eu estava tramitando na Câmara, o senhor votou contra, né, esse projeto de reajuste do IPTU. Por que que votou contra? E como que seria uma alternativa de a gestão conseguir recursos para investir num plano então, maravilhoso na TV? Então, vamos entender um pouco isso. O prefeito Haddad nunca falou que estava recuperando o IPTU ou alterando o IPTU para construir corredor. Nunca falou isso. Ele foi falar isso depois que ele perdeu o IPTU na justiça. O prefeito teve o IPTU que ele queria. Quem pediu ele arrecadar IPTU foi a justiça, não foram os vereadores, tanto é que foi aprovado. Eu fui contra sim, porque acreditava que ele tinha que diluir nos 4 anos da gestão dele o aumento que ele queria dar e não produzi-lo no primeiro ano. Por quê? Porque ninguém teve aumento naquele ano que ele queria dar 35% de aumento de 35%. Portanto, diluísse nos 4 anos. Colocasse um aumento de 9,5%, 10%, 11% para cada ano, mas não 35% em um ano só. Até porque esse 35% que ele impunha ao setor comercial e industrial seria repassado para o custo de vida do trabalhador. Nenhum comércio que tivesse seu IPTU reajustado em 35% não repassaria isso para o pãozinho se é uma padaria. Portanto, o que o prefeito fazia naquele momento era tornar a cidade mais cara. Mais cara para quem menos tem. E desculpa, essa é a lógica perversa que não quero fazer para minha cidade e para nenhum dos meus cidadãos. Não quero. E, portanto, fui contra e continuo contra. Só que nós oferecemos alternativa. O prefeito, infelizmente, não quis escutar a alternativa e impôs uma derrota à cidade. Tanto é que o Tribunal de Justiça manteve essa derrota. O Tribunal de Justiça, quando questionado em Brasília, manteve também essa derrota. Então, quem errou foi o prefeito a não fazer um debate verdadeiro. Se ele viesse a público e dissesse assim, eu preciso de 10 bilhões de reais a mais do cidadão e vou cobrar no IPTU, na outorga, porque eu quero fazer isso, isso, isso, todos aceitariam o debate. Em momento algum ele falou isso. E, portanto, errou na condução política. Quem erra na condução política paga administrativamente. E ele vem pagando. Tanto é que o resultado da aprovação da gestão dele orbita naquilo que são os erros da própria administração. A gente quer ajudar o prefeito. Por isso a gente se põe contra aquilo que a gente acha que não está certo. Não é justo você construir mandato, ganhar a eleição e ter que se curvar à vontade de um só. A gente achava que naquele momento o prefeito precisava diluir. Se diluísse, teria aprovado, com mais voto do que os 29 que foram conquistados trazendo um secretário para votar. Então, numa lógica perversa de construção de voto, que é desnecessária na República e na democracia, porque se você faz o debate público, você não precisa trocar atores que vão votar, mudar o time só para ter voto. Feio, pouco republicano com a cidade. A maior prova disso é que, torno a repetir, a própria justiça foi lá e condenou. Mas o que a gente discutia naquele momento é se precisa de mais recurso, seja honesto com a sociedade. Diga para ela de onde vai tirar, como vai tirar e onde vai investir. Isso, infelizmente, não foi feito. O debate do plano diretor permitiu um novo horizonte. O Fundurb diz que 30% vai para habitação. O Fundurb diz que 30% vai para mobilidade. Quem escreveu isso? Parte ponderável foi o PSD, dando a ele os votos que ele precisava para ter aprovado. Agora no IPTU, daquela forma, impondo uma derrota para a cidade, fazendo com que o pãozinho na casa do trabalhador ficasse mais caro por conta de uma inconsequente lei que aumentava em 35% o IPTU de um ano para o outro, sabendo todos nós que ninguém teria esse aumento, desculpa, concordar com isso é punir a cidade, punir o cidadão. Isso a gente não concorda. Porque o aumento do IPTU é um conceito, né? Na verdade, na época a gente tinha entrevistado o prefeito, a questão do reajuste, em que bairros mais ricos e mais caros esse aumento realmente ocorreria, em bairros mais afastados, mais pobres, mais periféricos, esse reajuste cairia. Isso é um gigantesco engano do prefeito e de quem fez essa leitura. O maior aumento que o projeto dele produzia era o aumento comercial nos bairros periféricos. Esse era o maior aumento. Então, quando você vai lá e investigava, o que aconteceu? Vila Joaniza tinha 178% de aumento. Pô, Vila Joaniza só mora rico, né? Guaianazes, só deve morar milionário em Guaianazes. Lá também, em especial para o setor comercial, em especial para o setor que produz atividade econômica. Portanto, repassaria imediatamente para aquele morador esse novo custo. E nós tentamos, de todas as formas, mostrar isso para o prefeito. Mas, infelizmente, o prefeito, ali naquele momento, ainda estava sob o efeito da vitória eleitoral, imaginando que a vitória eleitoral dava a ele as condições de, sem um efeito democrático, ganhar ou perder. Quando você ganha uma eleição, não é que você ganha autorização de fazer tudo o que você quer durante 4 anos. Aí você não precisa ter parlamento nem para discutir. Você vira rei durante 4 anos. Não é assim. A democracia nos impõe regras, regras de debate, regras de convencimento. O prefeito evoluiu muito da data da posse dele para hoje. A prova disso é que conseguiu fazer um debate maduro no plano diretor, que não conseguiu fazer no IPTU. Portanto, se ele tivesse gasto o tempo que gastou no plano diretor, no IPTU, talvez ele tivesse a lei equilibrada que não ia ser contestada na justiça e ninguém perderia. Talvez ele tivesse o recurso para fazer mais corredor, sem ter contado que precisava de corredor. Porque como ele não contou corredor, ele não teve nem dinheiro para corredor nem para mais nada. Mas também não contou de onde veio o projeto dele, que veio com o pé quebrado. Tanto é que a justiça segurou. Outro ponto curioso é a questão de movimentos sociais. Porque nesse plano diretor teve cerca de 150 audiências públicas. Ou seja, tem uma forte participação popular e isso é uma vitória sem dúvida. Mas um dos setores principalmente que estava pressionando pela votação rápida e imediata era o MTST, né? E esse movimento, na verdade, ele esteve presente contestando, enfim, pressionando mesmo para a votação sair logo da Câmara. Como o senhor avalia essa pressão e qual a sua relação com esse movimento? Porque eu sei que o senhor defende o direito de moradia, né, tem essa luta, eu acompanho, né, muito a questão do seu direito para a população ter acesso à moradia. E como que essa sua questão com relação ao movimento MTST? A gente não pode observar a cidade imaginando que ela tem só um movimento, senão a gente diminui o tamanho da cidade, né? A cidade é muito maior do que um movimento social, qualquer que ele seja. Então, não eme isso nem eme aquilo. A cidade é muito maior que um só movimento e a cidade é muito maior do que um só segmento de movimento. Então, você tem movimento de habitação popular, você tem movimento de saúde popular, de cultura popular. Então, você tem que saber fazer o encontro de todos esses para produzir uma cidade de verdade. Eu me relaciono com muitos movimentos populares e um dos movimentos que eu me relaciono muito são os movimentos populares de habitação, que historicamente estão na cidade de São Paulo, que historicamente estão até mais tempo do que o último movimento que chegou, mais ruidoso, mais barulhento. E todo movimento mais jovem, e todos estes movimentos já foram jovens, eles são mais fortes do ponto de vista do seu ímpeto, da forma com que se colocam, porque querem aparecer, né? Eu lembro a discussão junto ao Estado, quando os movimentos sociais construíram o 1% do ICM para a habitação, né? E foram movimentos sociais jovens, populares, que derrubaram as grades do Palácio dos Bandeirantes, invadiram quase o Palácio dos Bandeirantes para produzir 1% do ICM para habitação. Muito parecido com o que hoje o MTST faz. Qual que é a lógica para a gente, né? E como a gente vai entendendo isso? Para quem enfrentou parte do conservadorismo da cidade para aprovar a lei da função social da propriedade e, portanto, carrega nas costas a crítica do conservadorismo da cidade por enfrentar o retentor especulativo punindo, alguém gritar ou me xingar é muito pouco, porque eu já enfrentei o que é mais difícil. O duro é você debater com alguém que lidera um movimento como esse, que nem sabe que São Paulo já tem esse tipo de lei e nem sabe quem é o autor. Aí é muito difícil você estabelecer um debate com quem acha que sozinho é protagonista de vitórias e não enxerga em todos os outros pessoas responsáveis por uma pequena edificação, por um pequeno pedaço que foi construído para uma cidade mais justa. O conflito do MTST com o meu mandato se deu a partir do momento que eu enxergava que talvez de maneira pouco inteligente ou de maneira até despreparada tentava mudar os zoneamentos da cidade beneficiando exatamente o especulador. Então, o movimento que o MTST fazia naquele momento de invadir áreas e pedir a troca de zoneamento era o que o retentor especulativo mais queria. Ele sonhava em mudar a zona predominantemente industrial, que só permitia construir uma vez o terreno, que não permitia fazer habitação, para qualquer outro zoneamento. E por incrível que pareça, quem pedia isso era um movimento popular. Então imagina só, um movimento popular funcionando como lobista do dono de terra de São Paulo. Não fazia sentido. E eu tentei mostrar para o movimento que ao fazer isso, ele só servia aos interesses do capital. E aí deu um conflito, deu um choque. Das pessoas que não, mas eles estão me acusando, o Polis está acusando o movimento. Eu não estava acusando, eu estava dizendo que a fórmula que estava sendo feita beneficiava o mercado e não a ele, futuro morador daquela unidade. Por isso, a gente levou um tempo para o movimento entender quem nós éramos, recuar nas agressões que faziam, tanto é que meu nome aparece num monte de cartaz num dia, no outro dia, quase como com o rabo no meio das pernas, todos os cartazes somem, o boneco que ia ser queimado deixa de ser queimado, a crítica ao policy some. Por quê? Porque o pessoal se deu a responsabilidade de resgatar um pouco a história. E aí, aquele ímpeto, aquela voracidade se torna aplauso no dia seguinte. E mais, não para ser cruel, mas sim para ser justo, a Copa do Povo só vai existir habitação de interesse social porque uma lei minha foi aprovada, mostrando que, de fato, se a reação natural é você agredir o seu agressor, para a gente, a reação natural para quem vive a república e a democracia e é, de fato, homem público, é devolver com toda a energia que o povo nos traz a cidade melhor, não a agressão que, muitas vezes, incorretamente, alguém te acerta. Então, o MTST teve do nosso mandato que não teve de nenhum dos outros. A coragem de dizer o caminho que a gente pode fazer uma cidade melhor, mesmo sendo agredido pelo movimento. Para ele serve lição? Acho que serve para todos de lição. Como a gente vai avançar? Agora, cabe ao movimento ter muita responsabilidade de não querer ele impor aos outros movimentos uma regra secundária. Eu sou o primeiro porque me relaciono com este, com aquele, e os outros, já que não se relacionam, não têm o mesmo direito que eu. Agora, é chegado o momento de o MTST corretamente apresentar a sua maturidade. Então, dizer o seguinte, faço um movimento revolucionário, vou para a rua, quero um Estado socialista, mas enquanto não tenho um Estado socialista, vou aceitando os outros que estão do meu lado como do lado, não atrás. A questão é, mais para esclarecer mesmo, é, o MTST buscava a transformação do zoneamento da área industrial para a zona de interesse social. Sim. E no caso, a zona de interesse social, ela estava à mercê também do caso da especulação imobiliária? Vamos entender o que vale uma ZPI. ZPI se pode construir indústria. Indústria é o terreno mais barato que a cidade tem. Quando eu transformo numa ZEIS, permito a construção de 4 vezes a área, sem dúvida nenhuma, para o proprietário, uma grande valorização da terra. Se eu podia fazer uma indústria e construir uma vez, e agora posso fazer 4 vezes e construir habitação, sem dúvida nenhuma que quem ganha a valorização da terra sou eu, o proprietário da terra, e não o movimento que por hora invadiu aquela área ou ocupou aquela área. Então, o que a gente falava é o seguinte, a troca do zoneamento só dá vantagem ao proprietário da terra, não ao movimento que ocupa. E era isso que a gente falava, por isso que não teve mudança de zoneamento. O que que a lei fez? A lei mantém a ZPI e diz o seguinte, você tem um prazo de X anos para empreender a habitação. Então, você tem 5 anos para fazer um empreendimento habitacional de interesse social, faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Para quê? Para famílias de 0 a 3 anos. E serve só isso. Não vai ter o proprietário a oportunidade de fazer HMP, colocar unidades no mercado até 10, 12 salários mínimos. Então, o que a gente falava é, a troca de zoneamento como pleiteada pelo movimento, dá ao proprietário o que a gente não vai conseguir dar para o próprio morador. Porque o morador vai pagar a valorização que a gente está dando para o proprietário. Portanto, a gente estava sendo, inclusive, injusto com os membros do movimento, porque eu estou valorizando aquilo que ele vai ter que comprar. Porque ninguém ganha a casa. As pessoas vão ser financiadas pelo setor público, com subsídio, mas vai ter que pagar. Se eu pago algo mais caro porque eu mesmo permiti a valorização, eu estou sendo injusto, inclusive, com o meu militante do meu movimento. E eu tentei mostrar isso tecnicamente. Eu tenho um trabalho técnico. Eu faço política? Faço. Mas por trás da política, você tem que ter um preparo técnico. E eu tentei explicar tecnicamente isso para o movimento. O movimento ainda não tinha maturidade para entender isso. E preferiu entender que isso era procrastinação, que isso era obstrução. Passado alguns dias, o movimento conseguiu enxergar que isso não era nenhuma obstrução. E era lógico, se eu mudo o zoneamento, eu estou dando uma valorização para o proprietário. Porque mesmo o terreno estando ocupado, a propriedade é daquele anterior à ocupação. Então, isso ficou claro no curso do processo. A prova disso é que o projeto que é aprovado com um texto de lei elaborado por mim e pelo meu mandato, e não pelo movimento. Essa é uma questão importante, a gente entender as coisas para além daquilo que se tem vontade de falar, mas que de fato aconteceu. Né? Porque senão fica parecendo, o policy segurou, o policy não queria. O policy não queria era dar vantagem para quem sempre vantagem na cidade teve. Mas para isso você tem que estudar, não adianta só ter vontade. Muitas vezes não é força, muitas vezes é jeito. Perfeito. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela paciência. É que da forma como o projeto foi... Sim, as perguntas foram realmente para você explicar da forma como você explicou didaticamente. Ficou a leitura de que a gente segurar, a gente não queria dar o benefício para os futuros moradores. Não, os futuros moradores estavam sendo usados. É que num certo momento o Boros fica exaltado numa reunião que tem comigo e fala assim, desculpa, mas você está funcionando como... Porque existe especulação como... imobiliária até em casas populares, né? Mas vamos entender. Existe. Mas vamos entender o que é isso. Mas não era essa questão. Se eu sou dono de uma...